As flores são vermelhas, as flores são brancas, e sempre subimos nas telhas pra ver de longe as carrancas que ficam na frente dos navios lá no porto, trazendo saudade aqui da terra. Lá está sua alma, aqui só o corpo, que apesar do cessar-fogo, ainda estão em guerra. Consigo mesmo, pois não estão no lugar certo. Estão perto de minhas flores, que nem de longe nem de perto têm os mesmos sabores da boa e velha comida caseira. Daqui de cima eu vejo de longe a grande feira, onde no centro dela está um monge, sempre pregando a salvação. Mas quem tá na taverna não vê, vê apenas a solidão, não percebe em seu brilho se perder, no copo de uma bebida amarga, e se envergonha de estar vivo após perder a batalha. Não a bebe, de tão ruim ninguém a traga. Voltando à grande feira, vejo a migalha que um mendigo se atira na lama para pegar. Na feira se vende minhas flores, mas já estão mortas, não vão durar. Acontecendo tudo pelos senhores, que controlam o caos inconsciente e faz do dia uma aventura, às vezes tristes, às vezes sorridente. Sempre se vê aqui pela rua.